Atenção, senhores passageiros. Bora pra cima! Você chegou ao seu destino certo. Super Metrô. A estação do som. Vamos nessa! Agora. Agora. Para fazer a sua festa. DJ Leozinho. Detonando no Pará. Bora começando, versão do Goninho. Bora começando, vai. Pedro Fumê, rolando vários bags, som do último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. E o quê? O menor é sagaz. E doida tudo agora! Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Um abraço pra todo nosso William, um abração da língua assiste. Um abraço no Leozinho pra vocês aí. Um abraço no Marildo. Teu lance nela ontem hoje ligou querendo não. Baradanadinha no contatinho do pai. Um abraço no nosso parceiro Gris, ali com a gente, Brilhando Gris. Amigo particular do Guilherme Alcinho de Longas Datas. Você tá aqui, maninho, você tá com o seu DJ. É o top DJ Leozinho. Tá começando. O DJ que tá tocando novinha, tu tá gostando? E aí, tá gostando? Tá gravando? E o quê? Tá gravando? Bora pra cima que o metrô tá chegando hoje no versão do Corinthians! Super Metrô! Tá gravando? Hugue! Então grava ela rebolando. E o Leozinho vai chegando considerado! Tem mulher ver repolante. Tá gravando? Tô ligado, Maurelo, e você tá aqui, Glacinho. Um abraço pra você, garoto. E dia primeiro, fiação da ressaca tá chegando, Mari. Vai! Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Super Metrô! Tá começando! É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega. Moleque da farra de Miracema, segue igualzinho de valeu. Chefe é chefe, né, pai? Um abraço do meu parceiro lá e o Salamorinha. Paulo Vitor, Mulância, Rodrigo, família Vida Louca de Caponema. Meu irmão Silbero, que o Leozinho tá na área, chegaram junto, valeu. Super Metrô. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinha é bom demais. É bom demais. Chefe é chefe, é pai. E o meu parceiro Bruno Design tá aqui do nosso latino. Um abraço, Bruno. Design é oficial da família Metrô, tá aqui, Mani. Tenso pra tu vir com essa besteira. E pega a visão. Fim de semana é safado. Olha o metrô chegando. Tá que a mamadeira tá cheia. Super Metrô. Aproveita que a mamadeira. Dieguinho, Rui, mata o Dieguinho. Pensou besteira, os amigos que é envolvido. Falou, falou, que é bacana o caboclo inteiro. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Se ela pensar que o DJ é aqui. Olha o Léozinho conversando com o Deus aí, ele faz. Super Metrô! Vai calmar quando ele faz. Tá se ligando, se ligando, se ligando! Deixa ela pensar que o TH. Um abraço pra toda a galera de Capanema, né? Os amigos aí do Márcio Motos. Tá aqui, Brasil, com o Léozinho. Um abraço pra você, também, obrigado, hein? Pra tá todo mundo! Vai calmar quando ele passa o pau na ponta do seu grelhinho. Vai calmar quando ele passa o pau na ponta do seu grelhinho. Semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotando a favela é bacana com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na mazima, os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou, falou. Que é bacana o caboclo inteira. Bora sim, Leozinho! Rumba, rumba, rumba! Caminho detona! Deu tan tan tan tan. Ô, bitch, vou ver, ó. Vai! Vai! Lindo, lindo, lindo, já tudo bom! Vai no batidão, olha o metrôzão chegando! Vários homens com... Super Metrô! E vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba! Um abraço pra toda a galera do Belém do Pará, também da Brasília, igual a vocês! Obrigado a vocês, seu lugarinho, hein? Galera de Salinas aqui! Que doida, meu irmão! É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo Bob e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, e taca, taca, taca, tudo. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Super Metrô! Super Metrô! Um abraço pra toda a família real, abração ali com a gente! Um abraço pra vocês, como do Garibe! É o versão do Corinthians! Vários homens, bomba, bomba, bomba! E bomba, bomba, bomba! E vários homens, bomba! E doido! Bomba, bomba, lá! Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba! E vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá! Hoje eu tô pesadão, carregando vários. Um abraço, salve, toda a família Pânico lá na Vila do Céu, tá aqui com a gente! O nosso amigo Jonathan, só aí o Tom Aldi! Galera, já na área com a gente no metrô, um abraço, maninho! Aqui, ó! Super Metrô! Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser, posso te parabéns pra gatinha Natália da cidade Nova 8. Que hoje dá no beijo, um abraço pra você. Vai taca, taca, taca, taca. Yuga! Yuga! Vai taca, taca, taca, taca. Quem é do Baixando? Outro bracinho, bracinho que eu quero ver. Quem é do Baixando? Dá um grito. E quem é do Clube do Remo, bota o bracinho pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. E foi no metrô. Everybody's going to the party, have a real good time. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Dancing in the desert, blowing up. Fuga! O nosso parceiro Cleiton disse que tá na grade de Tamarida aqui com a gente. Um abraço, maninho! E doida, doida, doida! Leozinho vai chegando! Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Meu parceiro Cris, toda a galera de Itaguatel, tá aqui com a gente, um abraço, maninho. Ele é a primeiríssima dama. Tá ali com a gente, garoto, pode crer, maninho. quero ver todo mundo com o bracinho pra cima agora. O bracinho, mão pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Prepara pra sair do chão. Um, dois, três, oi. Galera ali, Salinas se doidando. Um, dois, três, vai, vai. Eita, considerado que é muita loucura. Bora pra semaninha! É o versão do Corinthians, o Leozinho detonando! Parceiro de Enxoca da Língua Gente e toda a galera do Adrenação Maninho, bota pra cima, garoto! Confia no papai do céu, dá um gritinho que eu quero ouvir. Só quem confia em Deus, bota a mãozinha pra cima e dá um gritinho que eu quero ouvir. Então, só quem é filho de Deus, bota essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, batendo na palminha. E tchá, e tchá, e conta. Cinco! Três! E dois, dois, Selva, um abraço pra equipe Selva. E doido maninho. No batida. Gostando, filho? Tá gostando, tá? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Quero ver só as mulheres solteiras com a mãozinha pra cima aí. Papai, rebola pro papai. Só as mulheres solteiras com a mãozinha pra cima. Rebola pro papai. Mulheres solteiras com a mãozinha pra cima. Papai, e rebolando vai, papai, rebolando vai, papai, rebolando vai, papai, rebolando vai. Papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. E agora? Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, Nilson da Eta, ali igual, gente, abraço, Nilson. Quinha do animal. Meu parceiro Deco da Festa da Pimenta, próximo sábado, dia 15. Rio Grande vai estremecer. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Próximo sábado tem Mega Rei Nuclear. Participação do Top Leocino da Princesa. Versão da Pimenta. Olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Mas é boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Bora, bate não, bate não, bate não, bate não. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Olha a mãozinha, vai pra cima, olha a mãozinha, vai pra cima. Mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima. Mãozinha vai pra cima, pra cima. Bagulho doido, bagulho doido. Um, dois, três, libera a mãozinha. E assim, ó. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, assim, assim, ó. E tchá, tchá, hey, tchá, tchá, oh, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eita, maninho, que o bagulho tá doido. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha e bota a mãozinha. Quero ver se vocês sabem cantar isso aqui, ó. Liga-me quando não merecer. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar que mais um dia se passou e... com sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Olha a mãozinha pra cima, coração, coração, vai, coração. Coração, o coração, o coração. O nosso amor não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me fazer enganar. Bora, metrô! Eu vi no seu olhar. Yeah. Enquanto te amava, delirar. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda. Super Metro, Super Metro. Figurino, produção, do jeito que eu gosto, vai. Vamos, escurinho, produção. Escurinho, produção. Escurinho, produção. Escurinho, produção. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima e bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Salinas, aqui, valeu você! Família Real Pressão, obrigado pelo carinho, meu irmão. Meu parceiro Marlon Mesquita. E doida e maninho que o Leozinho toca pra você! Eu me quero pro devido. meu parceiro aí, o Cidão, família Vida Louca. Galera de Capanema! Vai no batidão, mão batidão, é o sino, vai, vai. Essa mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima. Só quem é sincero de verdade, quem não trai, quem respeita, volta pra cima que o Leozinho quer ver. Na moral, gente, sem mentira. Só quem é sincero, quem não trai, quando tá casado, quando tá namorando, bota o bracinho pra cima. Quem é fiel aí, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima, só quem é sincero, só quem é sincero, só quem é sincero. E bate na palma da mão. E tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá. E quem é safado também pode dar um grito que eu gosto. Quem é safado dá um grito. Bota essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, batendo na palma da mão. E tchá, e tchá, e tchá, e tchá, e tchá. E vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco. O nosso parceiro Michael Júnior. Tá chegando o som do... Grande Itamari, tá aqui com a gente. Louco, louco. Galera da Mundial Motos, Capanema. Louco. Tá aqui com o Leozinho, valeu, maninho. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Me diz o que é isso que o DJ tá mixando. Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Você tá só se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na áudio som digital. Um, dois, três, quatro. Só beat na cabeça da luzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É áudio som digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio som digital. Tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco, e louco, e louco, e louco, e enlouquecendo. Vai pra cima, e já, e já, e já, e já, e já, e já, e já. Vai, vai um batidão, um batidão, um batidão. Malandamente. Pra ficar bacana, eu quero saber o seguinte: só galera do Paysandu vai botar a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu, que com certeza, se Deus quiser, vai subir pra Série A, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima e canta assim, ó. O Webcolor, o Webcolor. E quem é do Remo, bota o bracinho pra cima, bracinho pra cima, bracinho pra cima. E canta, Remo. Mais alto, mais alto, mais alto. Remo. Vou te contar, meu irmão. Vou te contar, vou te contar. Quem é do Corinthians? Bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é do Corinthians? Quem é do Corinthians? Quem é do Flamengo? Bota o bracinho pra cima. E bota essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Hello, can you go? Bora lá, China! É nóis! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só. E a galera de Salina sem peso com o Leozinho, valeu! Catucadão, catucadão, catucadão. Super Metrô! Super Metrô! DJ A! DJ pra fazer sucesso. DJ China insuperável. Mais que nome, é uma marca. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão. Turn down the pra cima, e bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima, e noiva tudo! Vocês. Mãe, avisa teu pai que eu vou. Eita, coisa boa! Galera de capa, nenhuma família, vida louca, um abraço pra vocês! Galera da Mundial, mostra bem com a gente! Galera de Salinas, se doidando! Um abraço pra toda a família Portela aqui com a gente, um beijo pra Karina! Galera Paulinha, Sloga, Sofá! Tá aqui com o Leozinho! Também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, no coração se entrou. E doida, Juninho! Hoje nós rompemos fronteira, sem dobrado. Foi bom demais. Timburu também com a gente. Um exemplo de DJ. Galera ali, Salina ali. Manda. Família Real Pressão, vocês estão onde, meu irmão? Super Metrô. Vai no batidão, um batidão assim. Bota essa mãozinha aí, né, pra cima, e faz o coração, e faz o coração, e faz o coração. Vamos lá, vamos lá. DJ Marinho, do meu parceiro, onde é que tá todo mundo juntinho? Próximo sábado, festão da vivenda, Marinho, Marinho! Quer brigar, vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fica emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. Fica contigo me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense, DJ Júlio. Gostei do banner, viu, maninho? Ficou bacana, olha. Tá chegando a tradicional festa. Tradicional festão da ressaca na virada. Maurelo Mesquita, Minas Selvas. Luxuosa, Paredão, Saveiro, Branca de Neve, Saveiro Suculenta. E a participação do brother, meu irmão. Top DJ Leozinho. Bora, maninho! Pra sair no CD ao vivo, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Feliz, bota a mãozinha pra cima, que eu quero ver. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem tá feliz, tá mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Freia tudo! Quem aguenta até 7 da manhã, dá um grito que eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado, dá um grito. E doida! sai do chão, me sai do chão, do chão. Um abraço pra toda a galera do bairro São José, em Capanema. Pra todo mundo com o Leozinho hoje curtindo o som do metrô. Super metrô. Super metrô. Meu parceiro Cris, um abraço Cris, você e toda a galera de Dragoate, o Adair e o Assis. Porta pra cima, Maninho. Pra cima. Pra cima. E no próximo sábado, dia 15, tem o Versão dos Coroas, então, Ari. Na Roça da Saudade, Rubi Saudade. Não confundo, hein? Vai! Nossos vão falados com o Maru. Tá aqui com o Arcente, com o Leozinho, um abraço, Marinho. Detalhe, gente, a primeira parte da festa hoje, amanhã tem Miguel de Cinco Novilhas. Vai ser muito! Ego cientista. Acionou um turbo na máquina, foi, Marinho? Quero ver, não me satacarei. Da família Pânico, lá na Vila do César, aqui com o Arciso. Amigo Jonathan, só Ailton Aldri. Chamada, garoto. Oi! E me dorou tal na pensa. Me xiré, moi, moi, uma. Quando ele me é putu. Me não me avisa, putu. Está pouco big play. Fez uma big movie, hein? E me guarda, tem que asmar. Pra lei, ele está passar. E já já tem na lança, já tem o som, o som. Depois vamos conversar, viu, filho? Se Deus quiser, Vozão do Levidão no próximo ano de 2017. E o som do metrô, garoto! Super metrô! Super metrô! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. de Salinas aqui com a gente, os amigos de Guatiburu, Capanema. Já que bateu, parceiro de Ergino da Língua Argentina. Detalhe, no próximo sábado na Festa dos Coroas, Rubi Saudade, Carroça e Pessoa. Não te afoga. Sua viagem está para começar. Bora de carteado, bora. Escurinho, maninho, escurinho, maninho, escurinho, maninho, escurinho, maninho. Se liga, senhor! Luísa, o Lucivan, lá de Peço Mãe também com a gente. Um abraço no Tom Milhãozinho. Top DJ Leozinho. Eu não podia deixar de encerrar essa daqui, bicho. Versão do Corinthians, a gente entra em sua alegria. E o nosso povão se divertir na versão hoje. Cleitinho digitado, meu irmão. Olha o meu parceiro Gris aí. Água Cris, Cleitinho desvindado, botou pra lascar. Toma-te! Oh, no. Tomorrow may never come. While you're sitting and having fun. E no próximo ano vem o nosso amigo Popa, irmão do Nando, que vai patrocinar as duas ovelhas no Festival do Corinthians, hein? Larlindo Farias, irmão, aquele abraço. Bora, maninho! Já tem show, mulher, para tudo, Marquinho! Chega, meu coroa, chega, meu coroa, pro negócio ficar bacana! Já, já, lá, lá, o show chega e detona! What there's life, there is hope. sentir. É cabeça de gelo. Obrigado vocês, irmão. Vamos nessa. Romance, Maninho, Maninho. Quero só ver, quero só ver. Quero ver, ver, ver. Olha o caquinhado! Galera do Balneário do Mesquita, meu irmão, endoida tudo aí! Meu parceiro lá e o Samorinho, nosso amigo Paulo Molacha! Rodrigo e a família, vida longa daqui, meu irmão! Nosso parceiro de Mentili, toda a galera de Capanema. Aqui com a gente, Marinho. Pitch, vai parar, parou! Tem alguém cansado aí, gente? Tem, não bota fé. Quem não tá cansado, bota a mãozinha pra cima, as duas mãozinhas pra cima. As duas mãozinhas pra cima, quem não tá cansado. Quem aguenta até 7 da manhã, bota as duas mãozinhas pra cima. As duas, assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Mãozinha pra cima, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Olha o metrô chegando e detonando assim, assim, Super Metrô! Super, super. Dá-lhe meu Super Metrô! Família Real, abração, abração, abração, abração, abração, ali, guardejo. Galera ali, Salina! Cleitinho, bora, Cleitinho. Bora, meu parceiro Cris, pra cima, Maninho. Metrô chegando. E doida! A cada apresentação, uma só emoção. É a Super Metrô. Dá-lhe meu Super Metrô. I know that E sai do chão, e sai do chão, quem te vê passar. Quero ouvir vocês cantando, vai, vai. Não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. Sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor. Me achar um nada, pois sem ter teu carinho. Vocês! Eu me sinto sozinho. Vocês! Eu me afogo em solidão. E o que? E o que? E o que? O metrô é muita hora, galera. Bora, cientista, cientista. Vai, vai, vai, vai. Já já tem um som pra família. Já já o nosso performático é um show provisional. Chega de todo. Que tá chegando aí o Super Show na Vila Sorriso, tá certo? Maurício Camargo, Tonho Inércio, Nilson José e um Morena. E mais um bigão de gasolina, 200 litros, moleque. Dá pra ti? E o quê? Começar, mané?